che se non desisto? Olha a cozinha mal organizada. Por que você não te aventar agora? Para o seu péssimo líder, péssimo cozinheiro, eu vou deixar o Masterchef agora. Sai da frente do fogão, vim virar essa panela. Vim azedar teu molho, dos comédia e não vai ter goela. Sopa de letrinha pra quem tá sem conteúdo. Andar o Masterchef, fuder os rap menudo. Vim fazer um bolo e nada pode me parar. Vocês estão sem gás, seus rap cru não vai virar. Tão mais queimado do que bolo de fubá. Tô com fermento monopólio, vou de tentar me abatumar. Trago tempero, ingrediente, quantidade. Timpanos anêmicos vão sofrer de obesidade. Sente o peso, buffet vai ser aquilo. Carne de primeira não é disso, só bife de novilho. Rima sem açúcar, eu trago um quilo de sal. Sou limão, azedando, fudendo, os rap é mingau. Rappers criada da Noninho e Tang. Eu sou pimenta no seu nani, eu vim pra devorar sua gangue. Põe o avental, pego o papel e a caneta. O desnutrido mental, vou passar a receita. MC Ana Maria Braga, então beleza. O prato de hoje, menu de calabresa. Essa janta tava no freezer, vou jogar no forno. Cozinho os línguas de trapo com pimenta em fogo morno. Prepare seu melhor talé, venha ver qual é. Vingança é um prato frio, eu trouxe minha colher. Seus rap tão azia, tomei meu sorrisão. O banquete vai ser farto, eu vou jantar esses rappers mongol. Eu vou deixar o Masterchef agora. Cantar o Masterchef, Masterchef. Cantar o Masterchef. Fudendo os rap menudo. Cantar o Masterchef, fudendo os rap menudo. Meu flow tem o tempero, discípulo de Ratatouille. Vim azedar teu molho, aqui tem café no bule. Degusto o som de Jerry, põe o babador bebê. Hoje não tem nani, bom apetite, começou o buffet. Sou o garçom, trago cabeças na bandeja. Cérebros e tímpanos, línguas de sobremesa. Sou cozinheiro na cozinha, meu time comanda. Caixa pesada é só cifrão na comanda. Entrego o som tipo delivery, entrega em casa. Sou com conteúdo, cozinha made in brasa. Represento brasa, cultura nativista. Culinária dos pampa, tempero sulista. Palavras super porteica, faço subir a pressão. Paladares requintados, boa digestão. Congestão nos modinha Mac lanche. Condimento pimenta versus das flashante. 300 graus centígrados, fogão da cu. Prepara o forno, eu trouxe a lenha aqui. Antaru, pique de acan, especiaria, degustação. Zóio gordo em choque, vão morrer de congestão. Não sou sazon, mas faço com amor. Iguaria no flow, e o teu molho azedou. Se acha que pode, não pode, ha, então te fode. Tenta tua sorte aí, ha, com um engove. Meu flow é mais pesado que elefante da siga. Pamonha nas cozinhas, os polenta na cheia e frita. Se gosta de verdura, aqui é o que mais tem. A faca é afiada, andar o sushi man. Que se não desista? Olha a cozinha mal organizada. Por que você não tira essa avental agora? Para o seu péssimo líder, péssimo cozinheiro. Eu vou deixar o Masterchef agora. Andar o Masterchef, Masterchef. Andar o Masterchef. Fudendo os rap menudo. Andar o Masterchef, fudendo os rap menudo. O que eu cozinho não é minha cozinha. Mano é top, mas não é farinha. É pro mundo, mas feito na linha. Então se liga cada linha.